galera, começa agora mais uma edição do Yopinando Shimon, edição número 81. Eu estou aqui com o Luke Lucas. Oi. Então, Luke Lucas, Dunga na seleção. Cara, Dunga me lembra sete anões me lembra de sete, e eu não quero ver sete nunca mais na minha vida, cara. Tá tudo Meu errado. Meu Deus, cara, que triste. Puta que pariu, por quê, cara? Me explica aí, você tem algum motivo por que você... Por que contrataria um Dunga pra seleção? O presidente da CBF pensou... Pô, eu pego o Tite, ganhou um Mundial, né? Ganhou um Mundial, ganhou Libertadores, campeão brasileiro. Pô, eu pego o Muricy, 5 vezes campeão aí, ganhou Libertadores também, né? Beleza. Um estrangeiro, Guardiola, talvez Guardiola. Não, vamos pegar o Dunga, que não ganhou nada, só ganhou um campeonatinho lá com o Brasil e tá tudo bem. Ah, tomando cu, velho. Não dá não. Não faz sentido algum, cara. Puta que pariu. Até agora eu tô pensando... O que veio na cabeça desse maluco pra escolher o Dunga? Eu não entendo, cara. Eu não entendo. Eu juro que eu fico perguntando. Será que é porque ele tava aposentado? Aposentado não, né? Será que é porque ele tava desempregado e era mais barato? O bom é que o Alex Escobar deve estar gostando pra caralho. Lembra do Alex Escobar? O Dunga xingando ele? Não sei o que é. O Alex Escobar deve estar adorando. Meu Deus, cara. Puta que pariu, cara. Puta que pariu. A zoeira, velho. A zoeira chegou sem limites. A Copa foi tão na zoeira que a CBF quer prolongar isso aí. Meu Deus, cara. Eu não vou mentir que a próxima Copa tem tudo pra ser a Copa da Zoeira ainda mais, né? Afinal é na Rússia. Mas. O Putin vai sair dando tapa todo mundo lá, velho. Pois é, cara, é triste. Muito triste a situação, eu não entendo. Mas tu acha que o Dunga dura 4 anos? Eu espero que não, né? Minha paciência não dura 4 anos. Mas tá bom, Felipe Melo lá no meio de campo, vai ser bom. Sei não, cara. Primeiro jogo é contra quem? É contra a Argentina ou contra o México? Não, México não, Colômbia, né? Acho que não tem Argentina mais não. Tem Argentina e Colômbia esse ano. Sério? Tem. Essa vergonha. São 6 jogos ainda esse ano, cara. Deixando o Dunga de lado, e aí, como é que foi sua semana, né? Acho que não faz um pouco mais de uma semana que a gente gravou. Acho que não tem tanto tempo, não, né? Não, foi até rápido estranho se eu convidar tão cedo. Sei lá, cara, não fiz nada, não. O meu Netflix cancelou, porque meu cartão de crédito não atualiza aquele site maldito, por algum motivo. Aí eu aproveitei e comecei a ver os seriados que eu já tinha baixado aqui faz muito tempo. Vi a 4ª temporada de Community. Tô vendo Sopranos. Eu tô lendo o livro do Senna, porque no meu trabalho eu tenho que ficar um bom tempo parado, esperando uma barra se encher, maldita barra. E aí eu fico lendo o livro. Fazer download no trabalho é foda. Não, não é isso. É que eu tenho que passar uns CDs lá, cara. É, por como dia eu tenho que passar. Como assim passar? Eu tenho que passar... É porque, tipo, eu tenho que instalar um negócio chamado recovery em máquinas das escolas daqui da região. Ok. Aí eu tenho que passar 7 CDs em pelo menos 20 computadores. Sei. Cada computador demora 50 minutos. Sei. Mas aí dá pra ir fazendo 4 horas eu termino. Só que aí, como não tem nada a fazer, eu fico lendo livro enquanto tô esperando acabar, né? Aí, o Senna é muito filha da puta, velho. Tem uma parte que ele é muito Zé Maia. Sei de qual livro, cara. Ele é muito Zé Maia, cara. Ele tinha uma garota, assim, com vergonha, né? Uma garota e a amiga dela se conversando com o Senna e o amigo dele. Aí o Senna já vai pra garota com vergonha e fala, quer jantar? A garota, não, você tá maluco, eu tenho um namorado, que não sei o quê. Ele falou, não se preocupa, eu não sou ciumento. Ele é tipo Fred, só que melhorado, velho. É muito foda. Enfim, eu não sabia que você não tinha brigado com tantos companheiros de equipe. Só curiosidade aqui, agora eu tô mal de referência. Qual Fred que você tá falando? Porque eu pensei no Cone. Fred do Fluminense, cara. Você não viu o vídeo que ele... É o Cone mesmo, putz. Você não viu o vídeo que ele pega a mina no trânsito, velho? Não, não vi, cara. Ele chega assim pra mina, o que você faz aqui além de sucesso? É incrível, velho. Meu Deus. É muita pegadinha, velho. Mas enfim, o Senna brigou com todos os companheiros de equipe dele, cara. Eu achava que era só o Prost mesmo, mas com todos ele brigou. Mas é bem legal o livro, eu tô me divertindo com as histórias. Pena que, como eu pego a versão meio pirata, né? Meio pirata, né? Bastante de graça ali. No livro tem fotos. E no arquivo que eu tenho não tem as fotos do livro. Pensando até em comprar ele, tá baratinho, acho que R$17. Eu tô afim. Mas é isso. Ouvintes, comprem os livros. Apesar de que também... não ganhar dinheiro com isso, aí tão foda-se, né? Teve também a Evo 2014. Eu fiquei de madrugada até uma hora da manhã, 1:30, vendo a Evo, pessoas jogando joguinhos de luta. Eu não sei se você soube, cara, mas o cara que ganhou o Street Fighter ganhou com o controle de Play 1, velho. Foi lindo, cara. Foi foda pra caralho. Nossa. Ele usou, acho que um adaptador, e o pessoal com aqueles pads de, cara, $200 no mínimo, pad, ele vencendo com o controle de Play 1, velho. Foi muito da hora. E teve também o Internacional, o Campeonato Mundial de Dota, com um prêmio de R$10 bilhões. Muito da hora o campeonato, cara. Muito divertido. Fiquei no Skype com a galera, conversando, vibrando com as partidas. Foi bem legal. Eu não tenho mais saco pra ficar vibrando com jogo de videogame, assistindo jogo de videogame, não. Ah, falou o cara que é palmeirense. Eu já entendo seu sentimento, cara. Tá? Cara, é pior, cara. Eu sou flamenguista, cara. Tô triste. Por isso que eu nem tô falando do seu Corinthians. Eu já ia perguntar se amanhã será que ia a vitória, mas eu tô triste porque o meu Flamengo tá muito mal, cara. Flamengo e Palmeirense é uma beleza. Tô na merda, cara. Esse campeonato é uma bosta. Não queria ver mesmo. Depois da Copa não tem graça mesmo. Nem queria ganhar o brasileiro. Mas você sabe o que eu achei legal do brasileiro? É que na quarta-feira teve o jogo do São Paulo. São Paulo ganhou lá do sei lá quem. O pessoal tava falando, pô, que timão, São Paulo tá agora, depois da Copa, não sei o que. Aí vai e perde pro Chapecoense. Isso aí, timão, hein? Eu não falo nada, meu jogo do Corinthians e Vitória foi o jogo mais chato do. O jogo tava tão chato que eu fui ver um episódio de Sol pra ver se melhorava o meu ânimo. Não melhorou. Eu posso falar de Sol rapidinho? Pode. Eu não entendo essa ideia da garota. Eu tenho trauma com arma. Então vou pro jogo super realista de armas e não vou sentir medo nenhum durante isso. Eu achei meio bobo assim. Meu Deus, cara. É coisa de anime, cara. É triste. Sal é muito triste. Embora eu ainda não tenha visto isso. Eu viajei. Fui pra Parnaíba. É um lugar legal, cara. Um lugar diferente. Fazia tempo que eu não andava de barco. E é isso, assim. Não teve muita coisa lá que falaram. Eu vi o Planeta dos Macacos. Eu tenho que ver. É que tá aí pra estreia 9:30, cara. 9:30 eu não assisto filme 9:30, cara. Tô tranquilo. Tem uma coisa que me irritou bastante no final do filme. Porque é aquele final de filme tipo. O filme não acabou. Ele simplesmente está esperando o próximo. É porque é trilogia, né? Mas eu fico pé da vida. Eu gosto quando os filmes ficam terminando meio assim. Porque, por exemplo, quando acabou o primeiro Planeta dos Macacos. Primeiro, quer dizer, o anterior, né? O pessoal meu que já tinha uma ideia de que ia fazer o 2. Mas ele termina fechadinho, sabe? Mais ou menos, é que eles vão pra floresta, ele, né? Ele termina, não, mas ele termina assim, tipo... Se você fizer mais, beleza. Mas se você não fizer, o filme ainda funciona muito bem. Esse agora não fica tão assim, sabe? Tipo, se não tiver um outro, vai ficar, tipo, sem sentido. Tudo que aconteceu. O que eu não gostei muito dos trailers é que eu vi que tinha um macaco com cara de mal. E ele era mal. Mas era o mesmo macaco cara de mal que tinha no primeiro filme, porra. Tinha um? Eu não lembro. Tinha, cara. Eu acho muito estranho. O macaco com cara de mal é o macaco que mata o cara lá, que era dono do... Era dono do story. Exatamente, que tá no helicóptero, o helicóptero tá caindo. Aí o César vai e deixa ele. Aí depois o macaco vem e empurra o helicóptero pra água. Não lembro. Esse primeiro filme eu fiquei tão chateado com o que faz com o macaco que eu não lembro de nada dele. Ah, tá. Esse filme, cara, é quase que não. Os humanos não existem pro filme. Eu acho que 80% dos filmes é só entre macacos. A continuação é o Planeta dos Cavalos? Não, não é, cara. Ah, que decepção. Né? Mas eles cavalgam com cavalos, hein? Já estão subjugando ainda os cavalos. Eles caçam. Eles tipo viraram meio Homem das Cavernas, mais inteligente. Foi um começo assim, do que realmente será o planeta dos macacos na história normal mesmo. Só que não dá muito a entender como é que vai ser, como é que vai acontecer tudo no final das coisas. É mais uma guerra civil entre macacos, o filme. Mas é maneiro, é legal. Eu acho o primeiro melhor, mas eu gostei. É que continuação também é sempre meio difícil de ser melhor que o... Depende, né? Depende. Eu acho mais difícil. É que eu já ia citar, tipo, o Batman... E o próprio Homem-Aranha, eu gosto mais do Homem-Aranha 2 do que do Homem-Aranha 1. Ah, eu não sei. Mas aí você citou dois, mas a maioria das coisas eu acho que é melhor a primeira do que o segundo, por exemplo. É, não sei. Pode ser. É, normalmente é melhor o primeiro que o segundo quando o segundo não estava planejado pra acontecer. É, também tem essa. Essa explicação pra toda a briga com os humanos é até plausível. Mas, eu não sei. Aí, apesar de ser plausível, ficou com o quê de Deus Ex Machina meio estranho no filme. Eu ainda não acho plausível, porque se o exército soubesse, se o exército dos Estados Unidos soubesse que tinha macacos inteligentes matando pessoas, antes de dar... Cara, eu posso te dar um spoiler? Não, antes de dar a praga. Antes de dar a praga, tá tudo bem. Tá tudo normal. O exército ia chegar naquela floresta, velho. Ia botar fogo naquela porra toda, velho. Mas a praga começa logo depois do primeiro filme, pô. Ah, desculpinha. Vale. Não sei, mas eu posso dar spoiler, então? A praga é por causa dos macacos. Não, não é isso. A praga é um macaco bem pequeno. Não, não é isso. Ah, então não tem graça. Então eu vou deixar pra lá, pra dar spoiler. Por favor. Ok. É, tem mais alguma coisa pra falar? Temporada, o que você tem de interessante pra falar? Né? Tem alguma coisa além de Sal? Você viu aí que você gostou? Que você não falou no último podcast? Acho que não, cara. Eu só queria repetir aqui que eu não entendo o que vocês gostam em Sailor Moon. Não você, mas o resto do mundo. Eu acho Sailor Moon uma merda, cara. Eu não consegui gostar de nada aqui na linha. Mas beleza. Você ainda tá assistindo Sailor Moon? Eu assisti o primeiro e o segundo episódio. Eu quero saber o que as pessoas gostam disso. Tem que ter uma base. Eu não consegui, cara. Não dá. É muita vergonha, cara. Muito ruim. Não, eu não consigo gostar de Sailor Moon. Não posso falar nada. Eu nem não vou ver. Não vou ver mesmo. Tu tá vendo Persona? Tô. Então, o Persona é praticamente uma continuação, né? Porque eles ignoram o que tem na... Ignoram não, né? Eles não mostram o que tem na primeira temporada. É o Persona Filler. É, o primeiro episódio é tipo remake. Isso. Aí o segundo já, tipo, pula 2 meses de história e faz essa historinha bobinha, assim. Mas foi engraçado. Eu gostei do segundo episódio. O episódio foi engraçado do shopping, foi divertido. O cara com personalidade eu achei legal. Mas mesmo assim, eu tava achando realmente que era um remake, não é um remake. Muito bem. Não é. Eu acho que vai ficar tudo em torno mesmo daquela personagem. Talvez o final mude alguma coisa. Mas é que eu te falei, pelo menos o cara tá com personalidade, dá pra assistir o anime. Eu ri bastante da cena lá dele pensando como ele seria. Como era. Eu não me lembro o que ele queria. Ter que se vestir na frente da irmã dele. Irmã de aspas. E de sunga com óculos com aquela barba, assim. É a irmãzinha dele. É com medo. É muito engraçado. Não, é engraçado ele chegando também pra jantar, ele todo destruído, assim. Ah, não sei o que, cheguei. É muito bom. E que filosofia, né, cara? Vamos ter uma moto, automaticamente nós vamos pegar garotas. Olha, eu não falo nada porque eu só fui ter namorada, consegui pegar uma namorada de novo porque eu tinha um carro. Carro, né? Então, fazer o quê, né? Mas é uma coisa, é você ter uma garota, você ter um carro, desculpa, e sair por aí, sei lá, numa festa, sei lá como é que foi, e pegar. Agora você pega a moto, estaciona no meio da rua e fica esperando. Ah, o cara pegou a garota lá, aquela gordona, velho. A mulher é tão gorda que quebrou a moto do cara, velho. Puta que pariu. Que merda. Ei, mas beleza. Então, vamos para as notícias da semana. Para a notícia da semana, na verdade. Música. Marvel anuncia nova Tora. Então, o Thor agora é uma mulher, gente. O Thor, aquele cara barbudo, sabe? A loirona da Marvel, agora é uma loirona de verdade, né? O Thor vai ser mulher. E é muito triste. Não é a primeira vez. Não, criar uma... não teve a Tempestade Thora também. É bobo. Teve a Thora, teve a... Como é? Agora tinha a Tempestade Thora, eu não lembro. Tem uns nomes meio estranhos aí. Personagem. Tem o sapo Thor, que era um sapo com o poder do Thor. Tem o cavalo lá, que eu esqueci o nome. Como é que é o nome? O Bill Raio Beta. O Bill Raio Beta é foda. É um cara de cavalo com o poder do Thor. Era ruim? Não, o Bill Raio Beta é foda. Eu lembrei de um animal da DC que eu achei que é foda, cara, que é a Bativaca. Bativaca é foda. Puta, mas é só uma vaca com um capa de morcego, né, velho? Mas é foda, porra. Mas ele não é um cavalo, ele é tipo um alienígena, mas é um alienígena com cara de cavalo. Mas enfim, ao invés de criar uma personagem feminina, a Marvel decidiu que não, vamos botar o Thor, vamos dar peito pro Thor, botar o cabelão mais sedoso e pronto, tá aí, nosso personagem bom. A explicação é que mais uma vez o Thor não é digno de bradar o Mjolnir. Caralho, o Thor já salvou Asgard 1 milhão de vezes. O pai é um filho da puta, velho, pra tirar o poder. Mas é dessa saga aí que você tá vendo, tal do Vigia, não sei o quê. Não sei lá. Aí menina lá vai brandar o martelo do Thor. Você sabe que agora o Loki e o Thor também tem uma irmã, né? Ah, é? É uma... Eu não sei se você lembra, mas tinha uma personagem do Gaiman que foi pro universo Marvel, que a Marvel comprou. Ela... Não lembro o nome agora da personagem, ela tá em Guardiões da Galáxia, ela é a irmã do Thor e do Loki. Menina do Guardiões das Galáxias, a verde, é irmã do Thor e do Loki? Não, tem outra mulher agora, que é uma personagem que eles compraram do game, conseguiram adquirir a licença, ela entrou e tá nos Guardiões. E ela é irmã do Thor e do Loki. Nos Guardiões HQ ou no filme? Da HQ. Do filme não saiu o filme, né? Eu não leio Guardiões, cara. Mas enfim... Só que tu falou de Guardiões, a Hasbro de novo, ela mostrou coisas a mais, né? De novo. Deu spoiler. Ela deu spoiler com os bonequinhos dela. Tem uma armadura lá do Homem de Ferro pra andar no espaço. Ah, mas eu duvido que vai aparecer o Homem de Ferro, cara. Não faz sentido aparecer o Homem de Ferro no filme. Cara, eu não queria que aparecesse um Homem de Ferro, eu queria que aparecesse o Howard the Duck mesmo. Howard the Duck e o Stan Lee, lado a lado ainda. Mas já mostraram lá qual vai ser o papel do Stan Lee, qual vai ser o papel do próprio diretor. Eu não sei, eu não vi, eu não quero ter muito spoiler. Eu tô falando do Howard the Duck exatamente por causa dessa notícia, porque alguém ligado ao Howard the Duck vai aparecer. Tá certo. Não é só o Thor que vai passar por mudança também, né? O Falcão vai virar o Capitão América. Então o Capitão América vai ser negro. O Tony Stark vai virar superior, mas não é tipo o Dr. Octopus, né? Não. Ele vai virar superior, mas dizem que ele vai ser meio malvadão, alguma coisa assim. A Marvel tentando mudar alguma coisa, né? Sei lá. Acho meio apelativo. Mas voltando à Thor. A Thor. É isso aí. Cara, o que você acha desse negócio de... A gente já falou até fez um podcast, né, sobre personagens femininas de HQ e tal, tal, tal. De super-heróis, né, super-heroínas femininas e coisas do tipo. Cara, você acha que é só uma jogada de marketing pra tentar trazer as meninas pra ler? O que você acha? Por que a Marvel faria um negócio desse? Eu acho que menina quer ver homens sarados, musculosos, barbudos, másculos. Eu não quero ver uma menina. Eu acho que não precisa, né? Eu também não entendo essas jogadas de marketing. Por isso mesmo que eu tô perguntando. Eles querem dar uma mudança pro pessoal olhar, assim, achar... Olha, o Thor é uma mulher, vou ler pra ver o que aconteceu. Não, mas eu sei que algumas vezes fazem essas jogadas porque eles acham que assim eles vão atrair o público feminino. Eu não sei, eu acho que mulher quer ler homens sarados, velho. Eu não entendo muito bom. Eu ia perguntar, falando de homens sarados ou sei lá o quê, você acha que se fizessem personagens andrógenos igual nos mangás, talvez a Marvel daria certo? Eu acho que fazer... Tem a história do Wolverine com o Hércules, né? Não, eu não tô falando de homossexualismo necessariamente, tô falando personagens andrógenos, tipo o Kuroko no basquete. É porque isso é mais pra japonês, né, cara? O quadrinho. Mas as meninas leem, cara, esses quadrinhos. Eu acho que não, cara. Eu acho que estética de quadrinho não cabe isso, não. É, então tá. Você me fala de Kuroko no basquete pra mim, né? Você quer que eu. Você quer que eu queira? Eu não, quero que mais que se foda. Então é isso. Tem mais alguma coisa pra falar? Da Tora? É a preguiça de criar uma personagem nova, criar uma história decente. Fazer. Senão vão só passar o Thor pra mulher e pronto. Não precisamos criar poderes novos, não precisamos criar nada. É só dar uma personalidade diferente. Acho meio escroto. A própria Miss Marvel, que eu elogiei, que eu recomendei esses dias, ela não tem poderes iguais. Ela só gosta da Miss Marvel e tá fazendo uma homenagem pro nome dela e tal. Mas não tem poder nem nada igual, assim. É fazer o quê, né? É preguiça. Acontece. Porque as Miss Marvel não virou tipo Capitão Marvel? Ela virou Capitã Marvel. Mas ela não é tipo, ela não tem poderes iguais e tal. A Tora vai ser o Thor com peitos só. E o Thor vai ficar agora em que história? Sei lá. É, então tá. O Thor vai estar passeando aí. Eu nunca entendi, cara, a história do Thor na Marvel. Pelo que eu me lembro, tinha a história de que ele encarnava num professor louco. Não sei o que. Não, é que. Não, ele é o Dr. Blake. É, Dr. Donald Blake. Ele era meio que a prisão dele era o corpo do cara pra ele aprender a ser humilde e tal. Mas isso aí já foi pro saco, né? É, às vezes eles voltam, às vezes somem, mas hoje em dia eu acho que não tem mais o Donald Blake, não. Pois é, eu acho muito estranho. Eu sei que ele tava nisso no Supremos, né? Por isso que eu lembrei dessa história. Aqui no Supremos ele é Thor, o corpo do Thor o tempo inteiro, mas ele ainda usa aquela coisinha do Donald Blake. É isso aí, então, fãs do Thor, ou agora da Tora, vocês Tora. Falam aí depois que... É foda, toda vez que você fala Tora, parece que ela vai ser literalmente uma sapatante, sabe? Uma mulher macho, qualquer coisa do tipo. Eu imagino a Tora no coisa do Thor, né? Então é isso, vamos então pra discussão da quinzena. Essa semana a gente vai fazer uma discussão sobre franquias intermináveis em várias mídias. Eu vou excluir videogame, porque eu acho que é a única mídia que essas franquias intermináveis é plausível. É, fora que aí quando termina, aí faz um remake pra não terminar. Eu acho que videogame a gente pode excluir, mas vamos falar de cinema, quadrinhos, animações e coisas do tipo. As franquias intermináveis que... Por que será que elas estão aí, se vale a pena relembrar, se é só caça-níquel e coisas do tipo. Luke, puxa aí uma franquia interminável pra gente começar a falar. Eu acho que eu vou começar com a maior de todas, One Piece. Que mas One Piece, não, One Piece não vale, porque One Piece não acabou e voltou, pelo amor de Deus. One Piece tem 25 anos e o autor fala, ah, tá na metade ainda. Porra, o mangá já tem 65 volumes, velho. Pensa pelo ponto positivo, cara. Ele continua produzindo. Imagina Berserk, que tá há 30 anos aí. Agora que o autor disse que vai voltar. Mas ele fala que tem que voltar e eu tenho que voltar 10 capítulos pra lembrar onde é que tava a história. Porque sempre quando o capítulo de Berserk volta, eu parece que eu pulei 25 capítulos, ou não sei onde eu tô mais, onde tava. Que eu lembro que eles estavam indo atrás da Floresta das Fadas, por não sei qual motivo. É pra deixar... E parece que sumiu a série, né? Casca lá, mas isso faz muito tempo, cara. As cascas já tá com 40 mil anos de idade, já tá anciano. A última vez que eu vi, como eu leio só aqui... A última vez foi quando eles chegaram no reino de Falcolândia. Não! Sei lá, alguma coisa assim. Eu lembro quando apareceu aquele garotinho, meio demônio lá. Parece ser filho da casca. Sei, sei. Eu não fazia ideia de onde aquele garoto apareceu. Eu tive que botar uns 2, 3 volumes pra lembrar onde é que tava. Não, é uma droga. Eu me lembro que o último capítulo que eu li, tava o Rickett numa carroça fugindo de uns demônios e chegava nesse reino que é comandado pelo bando do Falcão. Mas enfim, One Piece não pode? One Piece não pode porque One Piece não acabou, porra. A gente não pode falar de quando a gente fala de franquias intermináveis, são franquias que acabaram e que os pessoal vão revivendo. Então quadrinhos não pode falar também, porque qual? A maioria... Quadrinhos? Porque eu ia falar do Batman também, que tem 75 anos e ainda tem corpo de 20. Eu acho que Batman pode ser, porque o Batman já foi, já morreu, já voltou, já acabou, já o escabal. Acho que quadrinhos simboliza bem o inferno que é ter uma história interminável. Porque eles não sabem mais o que criar, aí eles sempre vão repetindo. Quadrinhos que você fala é quadrinhos de super-herói, vamos dar nomes aos bois. É, não histórias fechadas, mensais mesmo. O problema é que eles não sabem o que fazer, eles sempre pegam um tipo de história e vão fazendo em arcos e arcos e depois de algum tempo repetem. Por exemplo, tinha saído do Batman rapidinho, o Wolverine vai morrer esse ano na Marvel. Uhum. A história fala que ele perdeu os poderes. Eu já vi o Wolverine perder os poderes umas 3 vezes já. Perdeu os poderes de cura. E é sempre o Dente de Sabre que vai pra cima dele. É a mesma história que vai acontecer agora na Marvel. Capitão América perdeu o soro do super soldado, já aconteceu 1 milhão de vezes. O Batman morrer, aí ele volta. A Robin morre, aí a Robin volta. Não, cara, Robin não. O Robin voltou. O Tim Drake voltou dos mundos mortos, verdade. E agora a próxima história do Batman é o Robin filho dele voltando também. Pois é, é foda, cara. Esse pessoal que renasce, revive, sei lá o quê. É porque parece que as produtoras de quadrinhos, eles acham que os leitores abandonam a revista de 4 em 4 anos, então eles podem repetir o tipo de história em 4 em 4 anos. Aí, né? A cada 4 anos o pessoal realmente abandona a revista, tipo, tudo. Só eu que sou otário mesmo, que tô lá vendo, lendo até hoje. Mas tudo bem. Cara, eu sei que já teve história do Superman de explodir Krypton, cara. Pelo amor de Deus, então deixa pra lá. O maior exemplo é você pegar quantas vezes o professor Xavier voltou a andar e quantas vezes ele voltou a ficar tetraplégico. Meu Deus. Às vezes ele aparece andando e ninguém explica, ele só tá andando. Tá lá andando. E ninguém sabe, tá lá, enfim. Mas é assim, até no cinema, porra. Ele morre e volta do nada. Eu até hoje não entendo aquilo. Até hoje não entendo como é que o Magneto volta com os poderes. Mas enfim. Mas bem, vamos deixar então os super-heróis de lado, não sei se... É porque é foda, cara, super-heróis falando principalmente em Marvel e DC. A gente sabe que é porque os caras realmente não têm coragem de andar pra frente, né? Tirar os seus personagens, assim, super famosos e criar coisas novas. O ADC não tem coragem de fazer a Terra principal, eles fazem a Terra paralela, né? Mas o pior é que ele pega a Terra paralela pra escrever histórias sobre personagens que eles não escrevem há 50 anos, porra. Então, tipo, você pega o Lanterna Verde dessa Terra... Você pega o Lanterna Verde da Terra 2. O Lanterna Verde da Terra 2 é o Lanterna Verde dos anos 30, 40. Não, mas é que foi legal da Terra 2 que a primeira edição já mata o Superman e o Batman e a Mulher Maravilha. Pois aí é. Estão tentando falar com o que tem lá, né? Isso eu acho legal. Mas aí eles não têm coragem de fazer isso na Terra principal. Sabe qual é o marco? Pra mim é o marco de falta de criatividade pra terminar uma série, é você criar um vilão que é o inverso do super-herói. Isso é pra mim um absurdo, cara. A DC tem o Bizarro, tem o Flash Reverso, tem o Sinestro. Não, que mais? Eu tô pensando nas Terras. Não sei se. Ah, tá. A Liga da Justiça. O Ultraman. Coruja, não sei o quê. Aquilo ali é que é bizarro, pô. Nunca vi uma Terra paralela, tipo, de bonzinhos. Ah, viemos ajudar vocês na Terra. Somos bonzinhos também. Olá, tudo bem? Não sei o quê. Nunca... Sempre veio o vilão, né? Pois é. Tudo bem. Mas quadrinhos eu acho que é o pior exemplo de repetição, assim, que a gente pode tirar. Então tá. Então vamos... Eu acho quadrinho, mas aí eu já... Já não é um quadrinho desse tipo de super-herói que você fica voltando. Falando de mangá, agora de uma série que terminou e que continua revivendo e criando coisas absurdas. Dragon Ball. mangá sagrado. Nossa, aí pra vai ter gente, outro filme de Dragon Ball. Puta que pariu, cara. Caralho, vai ter um novo filme de Dragon Ball. Mate o Toriyama, tire a licença dele. Pelo amor de Deus. Não, cara, mate o Toriyama não, pelo amor de Deus, cara. Isso é foda, cara. Ah, criaram a história da mãe do Goku. Puta que pariu, pra quê, cara? Você vê que o filme vai ser da mãe do Goku? Ia ser louco, velho. É, cara, qual a necessidade disso? Pelo amor de Deus. Pois é, cara, Dragon Ball é um exemplo clássico de caça-níquel, né? Me desculpa, eu não acho que os fãs estão clamando: volta Dragon Ball, volta Dragon Ball. Eu acho que não, né? Não, tem fã clamando, sim. O problema é que quando ele faz história merda, aí eles preferem não ter mais continuação, né? É, tipo, o pai do Goku ser o primeiro Super Saiyajin, na verdade. Uhum. Porra, não, né, gente? Mas, cara, pelo amor de Deus. Pois é, cara. O Dragon Ball terminou há 20 anos. Não precisa voltar, né? Pra quê, né, cara? Chega. Foi legal. É bom, vai ficar na memória. Apesar das produtoras do jogo Dragon Ball devem estar pedindo desesperadamente pro Akira Toriyama fazer alguma história nova. Porque todos os jogos dele, que saem todo ano, é tudo a mesma merda, tudo a mesma coisa. Eles querem novidade, né, cara? É, não sei, não sei. Tem um outro mangá aí que tu acha que o pessoal tá vivendo? Rurouni Kenshin teve uma época aí, né? Que... Cavaleiros do Zodíaco, velho. É estranho. Tem umas três histórias diferentes do Cavaleiros do Zodíaco. Tem o G, tem o New Canvas, tem aquele que o próprio tá escrevendo, que eu não lembro o nome. Qual que era? É, Next Dimension. Que sai por aqui colorido. Next Dimension. Isso. E tem um que é a Cavaleiro de Pegasus, é uma mulher agora. Ah, não sei. Lost Canvas novo. Ah, não sei o nome. Sei lá. É, tem quatro mangás de Cavaleiros do Zodíaco, assim, fora a principal, e sempre sai alguma coisa nova. Tem um anime daqueles personagens novos lá que saiu agora há pouco. Homem. É muito ruim aquilo. E fora meu canvas, o resto é tudo uma merda, cara. É incrível. É inacreditável. Meu Deus. O pessoal elogia o G, mas eu não gosto daquele desenho andrógeno. Não, é muito zoado, muito cheio de briguinha, assim. Não, não dá. Eu também acho que outra franquia que já devia ter terminado há muito tempo. Ninguém mais precisa de Cavaleiros do Zodíaco. Não, e fora o Brasil e a França, ninguém se importa com Cavaleiros, né? Igual o Sailor Moon. É. Tinha que falar de Sailor Moon, cara. Tem algum outro de mangá? Mangá agora. Tem o Shaman King que tá saindo. O primeiro saiu o final verdadeiro, agora tá saindo a continuação. Eu nem sabia. Não sou ligado no Shaman King. Acho que é Flowers o nome da continuação, alguma coisa assim. Assim, de franquias gigantescas, tem ainda o Jojo, que ainda não sabe. Nossa, Jojo, puta que pariu, tem... né? Acaba essa porra. Capitão Tsubasa, não acaba nunca, sempre tem um novo. GTO. Hajime no Ippo. Bom, Hajime no Ippo é uma história só, tipo, não acabou e vou continuando. Todos esses são, sabe? Ele vai, acaba, continua. Eu ainda espero que quando o Hajime no Ippo acabar, vai ter a história do filho do Ippo. Eu não quero que o Hajime no Ippo acabe, por favor, eu não faço isso. Que é isso, cara. Você não queria que, tipo, acabasse no último dia da sua vida? Se a última coisa que você for fazer é ler o Hajime no Ippo. Tipo, se a morte vier pra mim assim e falar qual é o seu último desejo, eu falo, eu desejo ler Hajime no Ippo desde o começo até o final. Aí eu vou ficar vivo, tipo, milênios. Assim. Se você fala assim, cara, eu desejo morrer somente quando o One Piece acabar. E pronto, você vive a eternidade. Ou Berserk também. Ou Berserk. É que eu acho que Berserk acaba antes, porque o autor vai desistir no meio do caminho. Ah, não dá. Deixa quieto. Não quero mais. Cara, eu me sinto triste porque eu tenho medo que ele morra antes de acabar a história. Eu não sei, ele é velho? É, cara. O Miura já tá velho, pô. Acho que tá com sacetão. Tchau! Eita porra. Deixa eu ver aqui. Ó, Miura. Não. Eu me enganei. Tá falando é fazer 50 ainda. É novo? Vai fazer 50, hein? Ih, tá novo aí. Parece velho, mas tá novo. Novinho. Pois é, esse pessoal novo. Ele tem a mesma idade do Togashi. Quem tá velho mesmo é o Urasawa. E a mesma preguiça, que ano, hein? Então, tudo bem. Apesar que tá saindo os capítulos de Hunter x Hunter, eu não tô conseguindo ter saco pra ler. Eu tenho que pegar um dia pra ler. É muito balão. Tô tranquilo. Ok. Acho que mangá já deu, né? Não sei se tem franquias assim. Tem franquias que eu queria que terminasse, né? Tipo Naruto e Bleach. Nossa, Naruto conseguiu estar pior que Bleach, gente. Naruto conseguiu essa façanha. Eu nunca pensei que eu veria isso. Mangá não tem muito. Então vamos para o cinema, que eu acho que o cinema é o principal de franquias intermináveis. A gente tem os clássicos, vamos aproveitar que já está no Japão. Godzilla. Eu gosto muito do Godzilla, mas não precisa, né? Não precisa. Chega de Godzilla, por favor. Não precisa de mais Godzilla, né? E chega de Godzilla feito pelo americano também, não. Chega, acaba essa porra. De franquia japonesa, acho que de sucesso, que relembro, acho que é só o Godzilla mesmo. Tem uns remakes de filmes antigos, mas é aqui e acolá, muito difícil. Cara, teve uma época que saía dois filmes do Godzilla por ano. Tenso. Puta que pariu, gente. Era só botar a mesma roupa de robô, botar a maquete de volta em pé e tá pronto. Cara. Mas bem, franquias americanas, Transformers, não precisa. Nossa, Transformers. E tem gente elogiando os Transformers, cara. É, tu dizendo que é o melhor filme de todos. Puta que pariu, cara, que chato pra caralho. Tem o Resident Evil, acabem com esta porra agora, por favor. Meu Deus. Não, chega de Resident Evil. Não aguento mais. Eu acho que eles deviam desistir de fazer filmes baseados em jogos de videogame, cara. Minha opinião, não funciona. Eu ainda espero do The Last of Us, vamos ver o que eles matam a história ou não. Uma franquia que acabou e eu achei que nunca ia acabar é a dos Jogos Mortais. Saía um Jogos Mortais todo ano, não sei, eu parei no 2, eu não sei como é que continuou a história. Eu só vi até o 2 também. Mas realmente, foram 7 Jogos Mortais. E era impressionante que vendia essa merda, né? Puta que pariu. Mas Resident Evil também vende, cara. Mas não sai um Resident Evil todo ano, entende? Eu não consigo entender. Mas tudo bem. A franquia nova de terror é o... Efeito Paranormal. Pois esqueci agora o nome da porra da franquia. Atividade Paranormal, isso. Eu não assisto, eu tô tranquilo. Eu vou te falar que o primeiro filme eu assisti sozinho e eu não fiquei muito bem, não. Admito. É porque mexe com fantasma, velho. Cara, tem um problema com esses filmes de espírito, assim. Não é legal, não. O monstro, você pode dar uma porrada no monstro. No fantasma, você pode dar uma porrada no fantasma. Pior que assim, eu acho... Tem dois finais, né, o primeiro filme. Então, a versão que foi pro cinema, que eu acho mais tenso do que a versão... Que a outra versão, que o pessoal disse que não foi pro cinema porque era muito tenso. Que eu não me lembro se era uma versão que o Spielberg escreveu, era alguém famoso escreveu, que no final a menina cortava o próprio pescoço. Eu acho essa versão da menina cortando o próprio pescoço muito menos tensa do que a versão final do filme. Porque na versão final do filme você não sabe o que aconteceu, sabe? Só sabe que encontraram o corpo do cara. Eu acho muito pior. Apesar que eu vi uma atividade paranormal que era em Tóquio. Uhum, eu não vi inteiro. Eu vi o final com a minha mulher, que eu não aguentei, pulei pro final só pra saber como é que era. Ali eu não fiquei com medo, não. Sei lá. Peraí, mas tu pulou pro final? Eu pulei pro final porque eu queria saber o que ia acontecer, se eles iam morrer. Ah, porra, tu não viu o filme todo? Aí, não ficou com medo, não. Caralho. O final não dá medo, não, pô. O final desse filme normalmente é fraco. A mina só virou capeta e foi atrás do cara. Tudo bem. Mas bem. É pra falar a verdade, eu achei muito chato o começo do filme, não acontecia nada. Sim. Olha, a cadeira se mexeu. Ai, meu Deus. Uh-huh. Não sei o que. Pô, foda-se, né? Eu não vi, então vou deixar pra lá. Alguma outra franquia? Interminável, não aguentamos mais. Star Trek é chato, caralho. Star Trek é chato, velho. Eu não gosto muito de Star Trek. Que é isso? Os novos filmes são legais, mas mesmo assim, eu acho que, né? Cara, eu acho que já deu. Eu não falo mal da série. Eu particularmente não gosto muito, mas é. Porque ele foi um. Foi importante pra época. Foi importante pra como foi feito e tal. E eu até aceitaria uma nova versão pra TV, mas não precisa voltar pra essas coisas de remake. recapitular no cinema e não sei o que, escambau. Faz outra franquia espacial, né, cara? Pra quê, né? O pessoal fica insistindo. Star Wars é a mesma coisa. Eu sou um grande fã de Star Wars, cara. Mas vou te falar, se eu pudesse, eu, pra mim não tinha esse episódio 7, não, viu? Eu não tava nem aí. O filme. Tem uns 8 filmes da franquia antiga, né? Star Trek? Puta. Mas os filmes de Star Trek, eles são tipo episódios estendidos da série. Com exceção desses 2 novos. Eu não consigo gostar, não. É, meu pai adora Star Trek, puta. Ele tem aquele canal que passa série antiga. Eu não sei. Eu sei que tem um canal que passa só série de sci-fi, que é sci-fi. É, eu não sei se é no sci-fi ou no que é só passa coisa antiga. Mas é ele fica vendo o Star Trek que eu tenho. É muito engraçado que, tipo, eu tiro o Vale em cima da nave, você vê claramente só os personagens se mexendo, porque a câmera tá parada, assim. Eles fingem que bateu, assim, eles todos se mexem ao mesmo tempo. É muito escroto, velho. Não dá. É muito ruim. Eu não consigo gostar. Ah, cara, mas você entende, né? Pra época, pro orçamento. Eu entendo. Eu entendo o efeito da tech, a importância do negócio. Eu não gosto, mas eu entendo. Eu acho tão. Outro, o Star Wars que você falou, eu entendo o 1, 2 e o 3. É, porque é beleza. Não precisa mexer mais, né? Não precisa cutucar. É, cara, eu acho que já tá um universo expandido, tão bem feito em outras mídias, que não precisa, sabe? Tem tanta chance de dar mais merda. 1, 2 e 3 já não foram aquela coisa, mas... Então, o 4, 5 e 6 tinha uma imagem maculada. O 1, 2 e o 3 já mancharam a imagem. Se der merda nessa trilogia nova, Star Wars vai ser algo que todo mundo se lembra com bom gosto, assim. Cara, vai acabar. Eu vou falar que se o roteiro do filme for o que foi vazado aí, o plot na internet, eu tô prevendo que o filme vai ser uma merda, viu? Não, e fala que não é só o filme principal, porque entre os filmes vai ter spin-offs. Do universo. Então, porra, gente. Não precisa. Tô mexe, esperando o desenho animado do Star Wars com os personagens da Disney. Eu tô esperando qualquer desenho de Star Wars que seja fora do Clone Wars, que essa merda é chata pra caralho. Não acaba nunca, né, cara, essa guerra? Clone Wars é uma guerra que durou, sei lá, 2 anos, já tem 25 mil episódios essa porra. Chata pra caralho. Pois é muito estranho, né, cara? Não acaba nunca. Ia ser interessante se fosse em Star Wars, tipo, entre o episódio 3 e o episódio 4. Porque ali foi uma coisa grande, né? Tipo, foi 20 anos, vamos dizer assim. Agora, entre o episódio 2 e 3, foram 2 anos, porra. É, pelo amor de Deus, chato demais, cara. E ele, do nada, tem uma aprendiz, o Anakin, não explica direito, não faz sentido. Não, mas ela não tem, porra. Ele tem um aprendiz mesmo. Tem uma garota. Não, não ele tem, ele tem mesmo, né? É canon, como o pessoal fala. É, mas no filme ele não tem, no terceiro filme. Não aparece. É, no filme não. Mas na versão estendida ele tem. Na versão estendida do filme tem versão estendida? Não, não. Filme? Não, na história, no universo expandido. Desculpa. Ah, tá. No universo expandido. Né? Porra. Sei lá. Eu preferia que Star Wars ficasse quietinho. Não mexe mais. Eu acho que no cinema não deveria ter mais Star Wars. Falando em Star Wars, falando em coisas assim, eu vou te falar que eu também não tenho mais saco pra ver Senhor dos Anéis. É, eu quero ver o último filme do Hobbit, que já vai fazer mesmo, né? Mas eu espero que não mexam mais no universo do Tolkien no cinema. Não, o triste é que eu tava empolgado pro Hobbit, mas aí dividiram em 3. Pois é. O segundo filme foi meio fraquinho mesmo. Aí pega o Contos Inacabados, que é chato pra caralho, vai querer fazer filme. Não, deixa quieto também. É. Eu não sei. Eu realmente só torço pra que não faça nada depois. Eu posso falar outro tipo de filme aqui já? Falar. Loucademia de Polícia. Loucademia de Polícia tem 25 milhões de filmes. Pô, faz um tempão, pô, que não faz. Mas é engraçado, cara. Você vê na Globo. Eu lembro de ver o primeiro. Aí do nada a Globo anuncia o segundo. Aí na Record passa o terceiro. Na Band passa o quarto. Aí não sei aonde passa o quinto, sexto. Não acaba, gente. Eu acho, é muito... se eu não me engano, são 9. É muito absurdo, cara. E... eu acho muito engraçado. Sabe um outro, cara, que tem 9 que eu acho absurdo, cara? É. É um de desenho animado, que é aquele Em Busca do Vale Encantado. Esse que eu ia falar também. Littlefoot, velho, devia ter 25 milhões de anos depois de cada filme. É muito, muito... Eu só vi o primeiro, eu não tive paciência pra ver o resto. Não, eu acho que eu vi uns 4 ou 5, sei lá. É muito estranho, porque todo filme eles vão pra um novo lugar, que acontece uma nova merda, aí pra eles irem pra um novo lugar, aconteceu uma outra nova merda, e ninguém cresce, e porra nenhuma acontece. É muito, sei lá, muito ridículo. Ninguém morre nessa porra. Ai. Ah, o Sipur tem 1 milhão de versões. Ele é, o dono dele é uma garota, o dono dele é um garoto, o tigrão vai embora, o tigrão fica, o canguru vai embora, o canguru fica, aí aparece personagem, não sei o quê. E o Sipu é chato pra caralho, gente, não tem porque gostam disso também. Cara, sabe um que eu não sei se eu posso falar, se vão querer me apedrejar, mas que eu acho que também já deu... E não é nem pelo criação de coisas novas, apesar de que criam coisas novas. Mas é pela reexibição, que é Chaves, cara. Eu adoro Chaves, mas já deu, né, galera? Apesar que quando, cara, eu paro pra ver o episódio de Chaves, eu ainda dou risada. Ontem de manhã, acho que foi ontem de manhã, cara. Eu acordei cedo. Não, foi ontem não, foi ontem, Acordei cedo, tava assistindo TV, tava passando Chaves de novo, pô. Caralho, que merda. Era mais uma vez aquele episódio em que o Seu Madruga ensina o Chaves a ser boxeador. Uhum. Meu Deus. É bom. Meu Deus. Que o Chaves mete a porrada no Kiko. É, exatamente. Cara, eu fico muito puto com o professor Girafales nesse episódio. Eu odeio o professor Girafales. O professor Girafales bate no Seu Madruga por motivo nenhum. Ah, você é um animal, então eu vou te bater também. Vai tomar no seu cu, velho. Vai pro inferno. Chama a polícia, processa esse cara. O Seu Madruga não chama a polícia porque é perigoso pra ele. Ele é um sonegador, filho da puta, né? Ele só faz merda. O da hora do Chaves é que eles fazem remakes de episódios. E você nota que é um remake. Por exemplo, a Dona Clotilde tem o Satanás. Uhum. Tem episódio que ele é cachorro. Tem episódio que ele é gato. É verdade. Tem episódio que o Kiko aparece, tem episódio que é o Nhonho no lugar do Kiko. Já teve umas 3 Pops. A Pops, tem a Paty, aparece. E a mãe da Paty também, acho que já umas 2-3 vezes. É engraçado isso. É, mas eu acho que já deu, cara. Vou te falar que... Eu até apoio o desenho continuar aí. Puta, mas o desenho é ruim demais. Mas não precisa ficar reexibindo. O desenho é a mesma história do seriado e é ruim, é sem ritmo, eu não gosto não. Mas tem umas crianças que gostam, pô. Tem uma criançada aí que curte. E pra mim, a coisa mais engraçada do Chaves são adultos interpretando crianças, né? Então o desenho corta isso também. É, mas já deu, pô. Já deu 30 anos, né? O que mais? Cara, se eu te falar um aí que talvez eu esteja fingindo de novo, agora a cultura brasileira, mas que eu não aguento mais é ver versões novas de seriados de TV, desenho animado ou seriado com pessoas reais de O Sítio do Pica-Pau Amarelo. Parece que não existe contos infantis no Brasil mais, cara. É a única coisa que existe. Que pariu. O Sítio do Pica-Pau Amarelo é chato pra caralho. Eu gostava quando era criança e tudo. Eu sei que muita gente gostava, mas... Eu acho que chega um certo ponto que acaba a criatividade legal, né? Porra. Tem Tainá aí, pô. Tainá Origem. Tainá Origem. Não sei, puta, cara. Pior que a Emília. Emília é chata pra caralho. Deu tanta atenção pra essa personagem. Ô, personagem chato do inferno. Eu só sei que a Emília, por causa da versão que passava no Bambu Luar. Nossa. Hoje tá bem bonitinha, cara. Tá certo. Bambu Luar, não me lembro disso. Pior que eu lembro da música até hoje. Vem a música na minha cabeça. Mas enfim, eu vou pular outro seriado, vou voltar pros ingleses. Vamos pros ingleses dessa vez. Doctor Who, velho, é interminável. O ator vai ficando velho, troca o ator. E vai indo, vai indo, vai indo. E eu... Tem um bando de fanboy aí que vão protestar com você, viu, Doctor Who? Mas são a franquia Intervináveis. Eu acho o Doctor Who tosquinho, mas é porque eu nunca parei pra ver um episódio de verdade. Eu só acho que ele, em pleno século XXI, ele tem os efeitos especiais do Star Trek antigo, mas beleza. Eu vou tomar muita pedrada por causa disso, mas beleza. Eu acho legal que os ETs do Doctor Who, eles são um pouco assustadores pelo todos, bizarro, cara, de como são feitos. Aqueles robôs do Doctor Who, velho, é horrível, cara. Sei lá. Mas tudo bem. Doctor Who, pessoal animado com a nova temporada, que não sei o quê. Doctor Who tá aí há quantos anos, né? Chega, né? Acabou. Tá bom. Chega. Ah, cara, eu lembrei de outro japonês, cara, que não aguento mais, cara. Que é o chamado. Não deu, né, cara? Depois do primeiro filme, ninguém mais tem medo dessa daga, pelo amor de Deus. Tem mais chamado? Eu só lembro. Pô, tem, de dois. Tem o The Ring, aí tem o The Ring 2, tem o The Ring 0, tem o The Ring 3, e recentemente teve o The Ring 3D. The Ring Origin também. O 0 é um dramão, cara. Até eu vi o 1, 2 e o 1, 2, o 0 e o 3. Não! Eu só não vi o 3D. E obviamente o depois do primeiro não tem mais a menor graça. Eu não gosto. Eu não tive medo com o chamado, foi a verdade. O The Ring dá uns cagaços. O americano é fraquinho, mas o japonês dá uns cagaços. Não, terror japonês eu me recuso. Eu tô tranquilo. Em outra vida eu posso ver. Toda vez que eu vou pro cinema, que eu vou muito ao cinema e assisto filme sozinho, né? Como já falei várias vezes, eu fico meio pensando num filme que eu assisti japonês há um tempo atrás. No meu filme de 2009, chamado Kumi-sun, que é exatamente um filme que as pessoas assistem filmes sozinhos no cinema e depois elas são mortas. Tem um motivo, olha, né, pra elas serem mortas, mas eu sempre fico meio assim, cabreiro, quando eu tô sozinho no cinema. É igual quando eu tô no mar aqui, no litoral, e eu sempre vou mais pra longe que dos outros, né? Aí eu sempre lembro dos filmes de tubarão, que o tubarão sempre pega o gordinho que tá mais longe, né? Eu já imagino o tubarão vindo pra me pegar, né? Ou o filme das piranhas, que o cara tá longe e vira um esqueleto do nada. Eu só não vou dizer que já chega de filme de tubarão, porque o pessoal é criativo, então... Sharknado, velho. Sharknado 2. Tem tubarão na terra também, é uma beleza. Também apareceu o 2 do Tubarão Fantasma. Tem. Aí tem o Tubarão Gigante versus alguma coisa. Aí tem... Como é o... Ah, cara, esqueci o nome. Giant Octopus versus... Mega Shark. Mega Shark versus Giant Octopus. Aí não, tem o Mega Shark versus... Mega Shark, que é o Mega Shark mecânico. É incrível. Ah, sim. O Mega Shark versus o Metal Mega Shark, sei lá. Eu acho que é Mega Shark. Vamos ver assim. Tem o Tubarão de Duas Cabeças. E é legal que esses caras filmam esses filmes tipo em uma semana. Foda. Eu lembro do episódio de Big Bang Theory que o Will Wheaton vai falar: legal, tem um papel pra Sharknado, sai feliz. Eu não ficaria muito feliz, não, mas beleza. Cara, lembrei de outra coisa que eu não aguento mais de série, é CSI. Puta, CSI, né? Chega, né? Já foi, né? Galera... As é mesmas soluções dos anos 90 em séries. Aquele seriado de médico que eles se pegam o tempo todo. Qual? Scrubs? Não, tem um seriado de médico que eles se pegam o tempo todo. Ah, Grey's Anatomy. É isso. Acho que é isso. Eles não acabam essa porra, cara. Deve ser esse. Eu lembro o nome do seriado, mas nunca vi, não. Seriado que não acaba, tinha um nome toda ali. Ah, o Two and a Half Men, né? Charlie Sheen saiu, acabou a série. O pessoal estica. E agora na última temporada vai ter casamento gay entre o Alden e o irmão do Charlie Sheen. Vixe, então, pra que isso? Né, acaba com dignidade, gente. Pelo amor de Deus. É, sei lá, cara, que coisa ridícula. Ah, tem uma outra coisa que eu não aguento mais, reprises intermináveis, é Friends. Eu não aguento mais, cara. Continuam reprisando e reprisando Friends, cara. Essas pessoas estão caquéticas. Nossa, na Warner, acabou o último episódio, volta pro primeiro e imediatamente passa 5 episódios por dia. É incrível, cara. A Warner reprisando Friends é pior do que a Fox reprisando Simpsons, pelo amor de Deus. Isso, Simpsons também. É Simpsons, né? Vamos falar de Simpsons. Acabou, né? Chega. É, não sei. Não sei. Mano, Simpsons não tem graça, cara. Simpsons não tem mais graça. Não sei, eu ainda gosto quando eu assisto. Eu não consigo. O único episódio de Simpsons que eu consegui me agradar nos últimos tempos foi aquele que vai pro futuro. Porque é diferente. É engraçado ver a Maggie, ela não pode falar porque ela tá grávida. E se falar, dá problema com o bebê. Aí, desculpa. Isso é engraçado e tal, mas... Chega, acabou. Pô, então você tem que assistir Futurama, porra. Futurama é Simpsons do futuro, porra. Não, tô falando com os personagens mais velhos. Não, mudou. Eu sei, entendi. É, Futurama eu gosto, mas eu não consigo assistir muito episódio seguido, não. Eu entendo você. É mais ou menos a mesma coisa que eu tenho com American Dad. Tem alguma coisa? A gente pode terminar. Eu, de agora, de cabeça, eu não lembro de mais nada, não, cara. Então, vamos então às questões finais, cara. É, séries e franquias intermináveis, você acha que acabou a criatividade ou é simplesmente caça-níquel porque o negócio já é chamativo? Na grande maioria dos casos, pra mim é a mesma coisa com o Thor. Eles têm preguiça de criar um universo novo, pega o mais velho, aplica um pouquinho, dá um pouquinho de inovação, mas sempre bota a coisa que o pessoal gosta. Vai dar dinheiro, então tá tudo bem. Então você acha que é basicamente falta de criatividade? Dando dinheiro ou não dando dinheiro, de certa forma, é falta de criatividade. É tipo fazer novos filmes do Super-Homem, mesmo depois dos últimos terem sido horríveis. Não, tipo Jogos Mortais. Faz um por ano, só faz umas coisas novas pra dar nervoso e dá uma desculpa de história e vamos ganhar dinheiro. É basicamente isso. Porque pra mim, cara, falta continuação é falta de criatividade. Remake eu não sei se é falta de criatividade, se considero mais falta de criatividade ou é mais caça-níquel. Se o remake é muito perto do outro, tipo Batman... Tipo Super-Homem... Não, tipo Super-Homem não, desculpa. Tipo o Homem-Aranha. Aí é falta de criatividade. Porque o primeiro filme dos dois é quase a mesma coisa. Só bota um vilão diferente. É pra ganhar dinheiro. Eu não gosto muito, não. É, no final é as duas coisas, né? Não, não tem muito como tirar. É caça-níquel que é falta de criatividade. É, preguiça. É que eu falo isso, porque muitas vezes, às vezes não dá dinheiro. E mesmo assim, tempo depois eles vão e revitalizam a porra. Não, aí não dá dinheiro e culpa a franquia, culpa os fãs, fala que a franquia não dá certo, que é ruim. Não, é porque vocês tiveram preguiça de fazer alguma coisa boa. Os dois casos que a gente citou mesmo, acho que são bons. O Batman e o Super-Homem. Que foi... Teve um tempo aí demorado pra ter saído o filme do Batman do Nolan em relação aos filmes do Schumacher. A gente mal parou pra... Acho que foi um ano ou dois depois do filme do Batman, já anunciaram que tinha um Batman novo. Agora sim, né? Porque agora foi porque fez sucesso. Mas o caso do Schumacher demorou uns 10 anos pra ter um Batman novo. Só pra cortar, só porque eu lembrei agora o filme. 007, né? Chega, né? Chega de 007, eu não aguento mais 007. É muito chato. E é tipo de remake que eles tentam... Ah, vamos fazer alguma... Eles sempre mudam o personagem, mudam o tipo de personalidade dele pra se adequar aos tempos. É, sempre fica chato, cara. Sempre fica... Um espião que fala o próprio nome pros outros é muito escroto, velho. Um espião que não tem nada de espião. Eu não gosto. Eu gosto só do Cassino Royale. Mas ele nem é um filme 007. Então... Eu posso fazer uma menção honrosa, cara? Pode. Mark Wahlberg, né, cara? Já devia ter terminado a carreira, né? Mark? pois é. Mark Wahlberg não dá mais, né, galera? Desculpa aí. Mas vê que ele podia ser o Aquaman. Enfim. Não, ele não podia não, cara. Se você fala do Mark, eu falo do Adam Sandler. Também pode parar. Pode, né? Parar, acabou, também. Né? Também concordo com você. Pra mim, os filmes deles são uma mesma franquia gigante, cara. Fica tudo igual, essa porra. É tenso demais, ridículo. Parece que é um grande stand-up sem graça da vida dele. É, beleza. Então é isso. Vocês aí relembrem franquias intermináveis que vocês não aguentam mais. E vamos pra frente. indico é um pássaro. Então eu vou indicar um HQ que por acaso sim tem a ver com o Super-Homem. E que o legal é que ele é escrito pelo Steven T. Siegel. Olha só. Cara, só rapidinho te cortando. Eu não entendo. Como é que o cara consegue confundir o Superman com um pássaro, velho? Que pássaro se voa naquela velocidade, filha da puta? O avião eu até consigo entender, mas um pássaro, meu irmão. Tá, que, tá de sacanagem, velho. Porra. Não sei. Olha, não, o legal era a frase antiga do Superman, que era mais rápido que uma bala, mais forte que um trem. Aí tem, uma versão, aí tem a versão do Chapolin também, né? Eu não lembro agora como é que era a abertura do Chapolin. Mas era mais forte que um burro, não sei o quê. Mais ágil que uma tortuga. Mais forte que um ratón. Mais noble que uma lechuga. Su escudo es un corazón. Es el Chapulín Colorado. Mas bem, então, é um HQ do Steven T. Siegel e do Ted Christensen. E, cara, é um HQ que fala sobre... Como é que eu posso dizer assim? É um HQ que fala sobre o Super-Homem, mas que o protagonista não é o Super-Homem. O protagonista da história, na verdade, é um cara, que é um escritor. Ele é um roteirista de HQs, na verdade. E apesar dele ser um roteirista de HQs, ele não é necessariamente um cara que ama a profissão dele. E acontece que ele é escalado para escrever a próxima história do Super-Homem. Só que ele nunca gostou do Super-Homem. Ele nunca entendeu o porquê do Super-Homem. E a história ele vai falar mais ou menos dessa saga dele de tentar compreender o Super-Homem, ao ponto de querer escrevê-lo, porque ele passa muito tempo da história não querendo escrevê-lo. Só que, por outro lado, ele não pode abandonar essa história, porque a chance dele ficar famoso, vamos dizer assim, e porque todo mundo acha que ele tem que escrever. Então, ele fala várias facetas do Super-Homem, tem várias questões pensando sobre o porquê que ele foi concebido da forma que foi concebido. Ele explica por as questões das cores, das roupas do Super-Homem. É bem legal, cara. E entre isso também tem a própria história do autor, que é meio... É uma melancolia meio louca, porque ele passa uma depressão meio estranha. Tem uma história de problema com o pai dele e tal, com a família, ele próprio. É bem legal, cara. Uma história muito foda. Ela ganhou o Eisner no ano que ele foi... Que ela foi publicada. Ou foi no ano que foi publicada, foi no ano seguinte, eu não lembro agora. E é uma história bem conceituada, muito boa, cara. Excelente HQ. Foi lançada aqui no Brasil pela New Pop. Não sei se você já leu? Não. Foi lançado pelo selo Vertigo, da DC. E, cara, vale muito a pena. Esse cara, o Steven T. Siegel, não é o ator, não é Steven Siegel, é o Steven T. Siegel. Se fosse o Steven Seagal, eu tava comprando já agora. Mas o nome chama atenção, hein? Os caras, tipo, botam em letra gigante Steven Seagal e o ter bem pequenininho no meio. Não, mas o Seagal também é diferente, cara. Porque o Seagal dele é S-E-A-G-L-E. O Seagal mas do... ninguém sabe, não, ninguém percebe. Então todo mundo pode... Pode ficar, como é que se diz? Pode confundir, pô. Steven Seagal. Mas é uma história foda, cara. É muito boa mesmo. Esse cara é o mesmo autor do Big Hero 6, que vai sair aí o filme pra Disney, que é um grupo criado pela Marvel com personagens japoneses. É bizarro, mas eu tô empolgado pra esse filme, viu? Tô empolgado. E ele também é o criador do Ben 10. Olha só. Eu não acho Ben 10 tão ruim, não. Eu acho até bem feito. É uma série terminável que podia ter parado no primeiro, mas tudo bem. Mas ele até que é bem feito, cara. Ele também escreveu várias outras coisas pra Marvel, pra DC e por aí vai. Ele é um cara bem, bem famoso aí das HQs. famoso assim, né? Ele escreve bastante, ele não é um cara tipo, fechado numa casa específica, escreve só pra DC, escreve só pra Marvel, mas ele é um freelancer que já publicou bastante coisa. E essa é a história mais famosa dele, inclusive, assim, é um pássaro. Vale a pena, é muito boa mesmo. É, toda essa desconstrução do Superman que o personagem da história faz é excelente, cara. Excelente, excelente mesmo. Tem uma parte na história que eu acho foda, cara, que é uma parte que ele tá falando sobre a questão do ser isolado, da solidão e não sei o quê. Aí ele tem uma pequena história contada dentro da história que é de um cara que queria se isolar do mundo. Aí ele foi pra um certo lugar. Só que nesse lugar ainda tinha um barulho dos vizinhos. Então ele também ele tentou acabar acusticamente com coisa. Sei lá, tinha o barulho dos insetos. Ele tentou acabar com os insetos lá, com veneno e não sei o que. Aí ainda tinha um ranger das tábuas. Aí tentou modificar, não sei o que, não sei o que. Até que num certo momento ele ficou preso num lugar sem ar, sem poder comer, sem poder sair, sem poder fazer nada. E ele não podia ter contato nenhum com ninguém de fora. E morreu. E é tipo um símbolo da solidão total que ele tenta explicar, não sei o que. É muito foda, cara. Tem um lance de filosofia meio louco e tal. É muito foda essa HQ. Muito boa mesmo. Essa é uma HQ que eu peguei pra ler. É, com aquela ideia de ler algumas partes cada dia, mas na verdade eu peguei e acabei lendo a noite, peguei a noite toda só lendo essa HQ e terminei de uma vez. Muito bom, cara. Fica a dica. Luke? Fica a dica. Não, tô esperando. Temos que falar no link? Ah, ok. Mas vale a pena, vale a pena. Acho que quem puder ir comprar, compre, é bem legal. Só acho meio caro, vou te falar que eu acho meio caro aqui no Brasil, mas ela é boa. É, normal. Só pra terminar, então eu dou 5 Batman Senhor da Fruta pra essa HQ. Excelente mesmo. Eu indico The Sopranos. Falei rapidinho aqui que eu tava assistindo Sopranos e eu vou recomendar mesmo que a série é excelente. Ela, pra quem gosta de Poderoso Chefão, qual que é o nome daquele outro filme? Bons Amigos? Sei lá. Esqueci o nome do filme. Filme de máfia. Tem um monte, cara. Tem Scarface, tem... Isso. Um monte de filme de máfia que você gosta. Sopranos é um seriado excelente. Não só pra quem gosta de filme de máfia, mas pra quem gosta de seriado mesmo, é uma história muito boa. Ela conta a história do Tony Soprano, que é um mafioso ítalo-americano, olha que bonito. Ele é um italiano, tem origem italiana, mas ele nasceu na América. E ele é tipo um dos chefões da máfia em Nova Jersey. E ele tá começando a ter uns ataques, ele começa a ficar sem ar e desmaia, e ele resolve ir numa psiquiatra pra ver se ele consegue lidar com isso, lidar com essa família e desabafar sobre um monte de coisa. A série é muito, muito bem escrita, muito divertida. Tem uns personagens geniais. Eu gosto de todo o bando do Tony Soprano. Até do carinha novo, que ele é meio babaca, assim, mas ele é muito engraçado. Tem um cara que é companheiro dele que ele só fica citando o Poderoso Chefão. Quando eu quero sair, eles me puxam de volta. Ele repete isso nos 3 episódios, é muito engraçado. E ele conseguiu ter um dos personagens mais insuportáveis da face da Terra, que é a mãe do Tony Soprano, nossa senhora. Eu fui ter coragem de dar uma olhada na série, porque meu Netflix caiu. Não consigo atualizar e caiu minha conta, não consigo assistir. E eu tinha visto que eu tinha uns seriados baixados no meu computador faz muito tempo. Pra você ter uma ideia, Vilazzo, a pasta do Sopranos que eu criei, que eu baixei tudo de uma vez no Torrent, é de julho de 2013. Dia 27 de julho de 2013. Mas 2013 é pouco tempo. Faz um ano que eu baixei a parada. Sim, pô, é pouco tempo. Antes de eu mudar de computador, eu tinha pastas de 2009. Ainda tenho o Band of Brothers pra ver, que eu criei em 2011. Aí sim, aí já é um tempinho. É que a Band of Brothers é grande, é feliz. Sendo que Sopranos é bem maior, né, porra? É que, sei lá, é muito mais pesado, eu não sei. O Sopranos tem ele corta o clima de mais sério com umas piadinhas do nada, assim. É divertido, pelo menos. É, mas, enfim, Sopranos... Agora que eu dei uma olhada aqui no nosso santo Wikipedia, ele é considerado pelo Sindicato de Roteiristas Norte-Americanos como a série mais bem escrita de todos os tempos. Então, se Wikipedia disse, é verdade. Wikipedia é Jesus na Terra. Então, assistam 6 temporadas, mas vai passar voando. Eu assisti a primeira temporada em uma semana. Eu tô assistindo agora a segunda, tô no quinto episódio. Então tá, cara, eu não vi. Eu vou te falar que eu não vi, apesar de eu gostar de filmes de máfia. Eu não cheguei a ver Sopranos. Tem no Netflix? Eu não. Passou na HBO quando tava o sinal aberto, aí eu fui baixar em 2013. Por isso que faz um ano. Pois é, eu sei que era HBO e tal, mas eu não vi. Eu não vi nem o Band of Brothers. Eu não vi essas séries da HBO, não vi quase nenhum, cara, esses mais famosos. E a Roma também, alguma coisa assim, né? Quando eu vi algumas coisas, mas eu vou te falar que não acho tão foda assim, não. É que eu acho que é porque na época que eu assisti eu tava sem saco mais de ver coisas de antiguidade, porque tudo só saiu filme de antiguidade e tal. Hoje ainda sai, né? Mas na época tava saco. Eu tô assistindo agora também, que eu tô naquela época que tenho tempos, assim. Eu tenho tempo que eu gosto de jogar só videogame, tem tempo que eu gosto de ver só seriado, tem tempo que eu gosto de ver anime, ler mangá, sabe? Sim. Agora eu tô na minha parte de série, assim. Eu terminei o Community na quarta temporada. Caiu um pouquinho de rendimento. Caiu um pouquinho de rendimento, mas o episódio dos Muppets foi divertido pra caramba. Eu gosto desses episódios diferentes, quando tem tipo desenho ou paintball. Quando ele vai muito pro lugar comum, eu já não tenho mais saco. Assim. Mas é uma série legal, é uma série que eu gosto de assistir. E aí eu peguei o Sopranos, agora eu tô numa fase de mangá. Eu tô lendo os mangás da temporada que eu gostei. Aí vamos. Tá indo. Ah, depois você faz uma lista aí de mangás bons pra eu ler, cara. Ixi. Mangás bons não lançados no Brasil, claro. Olha aí, ó. Lançado no Brasil, cara. Os que já foram lançados eu não vou conseguir pegar. Os que estão sendo lançados eu já sei os que eu quero, então. Os que eu tô sendo lançado eu já li tudo, então não adianta. Pois é. Eu não li, mas também foda-se. Vai sair Slandunk pela Nova Sampa? Não, é meio complicado, cara. Porque a Nova Sampa só vai lançar Slandunk se Vagabond vender bem. Então por que eles vão fazer, tipo, um painel na Anime Friends sobre Slandunk? Não, é que eles falaram, tem a probabilidade de lançar Slandunk, mas Slandunk só vai sair se vender Vagabond. Ah, então foda-se fazer um painel, pô. Só devia fazer um painel se fosse lançar. É mais pra avisar, ó, compra Vagabond que sai Slandunk, ó. E também lançaram a ideia que talvez saia real se der tudo certo, né? Pra mim era mais fácil lançar Slandunk primeiro pra vender Vagabond depois. Eu também acho. Até porque lançaram Vagabond as edições pra frente que muita gente não quer mais comprar. Não, lançaram Vagabond a R$40. Também tem isso. 40 vezes 37. É foda, né? Mas tudo bem. Então é isso. Considerações finais, Lucas, por favor. Enfim, uma gravação meio complicada, deu um monte de problema no meio do caminho. Mesmo assim, tava com saudade de gravar. E acesso de Chunan, chuva de Nukin. Depois da Copa a gente começou a postar de novo, que na Copa a gente deu uma parada, saiu de férias. Espero que um dia saia meu review, né? Vamos ver. Olha aí, do que será, né, que o Luke fez review? Batoru. Vixe... Caramba, não importa, todo mundo vai pensar que foi o Jim mesmo que escreveu, então foda-se. Então foda-se, né? É isso aí, acessem o Anime Portfólio ou o Yopinam, dependendo de onde vocês estão escutando esse podcast. Eu tô voltando a escrever pro Anime Portfólio e tal, aos poucos. Tá difícil ainda, tem muita coisa pra fazer faculdade, mas é isso, cara, não tem muito o que falar, não. Quem gostou do Planeta dos Macacos 1, talvez goste do 2. Eu não acho que vai achar ruim, não, mas eu também acho difícil que o cara ache melhor o 2 do que o 1. E é isso. Então, bom fim de semana pra vocês. Provavelmente você vai sair perto do fim de semana. Se não sair, boa semana. Depende de quanto você escutar. Bom dia, boa tarde, boa noite. bom novo milênio. E é isso aí. Falou pra vocês. Porra, bom novo milênio. É, cara, vai que isso aqui fica perdido no tempo. E no ano 3000, cara, tá escutando. Porra. Oh, se tu tá no ano 3000 e tá escutando a gente, você tá meio atrasado, cara. Não leia. Não leia o serviço, não vê a Soprano, deve estar meio ultrapassado pra você. Pois é, né? Mas por que não, cara? Talvez daqui a 3 mil anos o cara vai ver os Sopranos e vai achar foda. Ou daqui a 3 mil anos ainda tá passando Dr. Who, Chaves. Olha, as possibilidades existem. Eu acho que daqui a 3 mil anos, não, daqui a, no ano 3 mil, eu acho que o Superman ainda vai estar lá. Olha, eu pelo menos acho que daqui a uns 10 anos... Eita, porra. Vixe. Daqui a uns 10 anos ainda vai ter Chaves na TV. Mas tudo bem. Pois é, cara. Quanto tempo você dá pro Dr. Who? Cara, Dr. Who ainda vai durar muito tempo ainda. Vamos ver. Então, falou, galera. Tchau, tchau.